ti, Senhor, com minha voz. Na angústia busquei, em meio à minha dor, teus ouvidos atentos escutaram meu clamor. E mesmo na noite minha alma em fervor. Tu és o Deus que faz maravilhas, teu braço forte nos sustenta. Lembramos teus feitos e as promessas que nunca cessam. Em meio à tempestade, teu amor é nossa paz. Oh Deus, nosso refúgio, com fé vamos te adorar. Considero os dias, as promessas passadas, e em meio à tristeza meu coração se agita. Mas lembro das tuas obras, das tuas maravilhas, e minha alma se enche de esperança bendita. Tu és o Deus que faz maravilhas, teu braço forte nos sustenta. Lembramos teus feitos e as promessas que nunca cessam. Em meio à tempestade, teu amor é nossa paz. Oh Deus, nosso refúgio, com fé vamos te adorar. As águas te viram e tremeram em temor. Tua força se revela, é um clamor de amor. Guiaste o teu povo como a um rebanho. Em cada passo firme, em ti encontramos. Tu és o Deus que faz maravilhas, teu braço forte nos sustenta. Lembramos teus feitos e as promessas que nunca cessam. Em meio à tempestade, teu amor é nossa paz. Ó Deus, nosso refúgio, com fé vamos te adorar. Deus de misericórdia, tu és sempre fiel. Em ti nossa esperança, nosso eterno Manuel. Amém.